96,1 Rádio Livre Capivara. Estamos aí começando mais um Samba da Terra. Isso aí, eu, Massacration, mandando aqui um Samba da Terra para o seu programa semanal de samba aqui pela 96,1 Rádio Livre Capivara. Hoje, sexta-feira, 21 de setembro, 10 para 1. Isso aí, vamos começar nosso programa. Hoje tocando uma vinilzeira aqui do grupo Fundo de Quintal, chamado Do Fundo do Nosso Quintal. É isso aí, sambão massa pra galera. Então vamos lá, vamos ouvir o lado A desse vinil. Daí eu já volto com mais informações. Esse aí, 96,1, você está ouvindo o programa Samba da Terra. Falei pra você, ô sombrinha, joga essa mulher no lixo. Além de caolho e ter pouco cabelo, ela toma cachaça e joga no bicho. Eu não quero mais, eu não quero mais, amar essa mulher. Essa mulher, ela magoou meu coração. E digo que foi que ela fez, desconsiderou. Lembra daquela arapuca que a nega maluca um dia armou? Fez macumba, jogou cururuca, deixou tua cuca naquela de horror. Nega, eu juro, juro que verei seu fim. Usaste de leviandade nas tuas espertezas pra cima de mim. Eu não quero mais, eu não quero mais essa mulher. Amar essa mulher, ela magoou meu coração. Essa nega é danada, essa nega é vadia. Levanta 10 horas, levanta meio-dia. Procura pão quente, não tem padaria. Me tratando com muita meiguice, Maria Clarice me traiu assim. Se eu não fosse lá da piedade, te juro a verdade, seria o meu fim. Eu não quero mais, eu não quero mais amar essa mulher. Amar essa mulher, ela magoou meu coração. Responda com sinceridade, arrindo, onde mora uma paixão. Por isso, eu não quero não. Sombrinha, não sei o endereço, mas sei bem o preço da ingratidão. E é por isso, eu fala tudo, não quero não. Desse endereço eu fiquei mais perdido que cego numa confusão. Mas é por isso, eu fala, eu não quero não. Tanto andar por aí, virar, me conheci a ilusão. É por isso, eu não quero não. Malandro que é bom, não se ilude, eu fiz o que pude, porém fui em vão. Mas é por isso, diz aí, eu cara, não quero não. Por isso que eu vou corrigir a pirani e vira, eu não vou nessa não. Mas é por isso, eu não quero não. rapaziada, o patrão vai pegar vovô, hein? Ô Amanda Carro Quente, vem gente provar, vem gente. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente, vem gente provar, vem gente. Hoje em dia a gente come o que dá pra comprar. Já tem gente reservando o almoço e o jantar. 30 conto já dá pra pagar um tremendo banquete de salsicha no pão. Vem gente provar que é bom. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Já tem gente viajando a pé pra provar. Já tem rico dispensando até caviar. 30 conto já dá pra pagar. Você pode sonhar com arroz e feijão. Vem gente provar que é bom. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Hoje em dia a gente come o que dá pra comprar. Já tem gente reservando o almoço e o jantar. Vai. 30 conto já dá pra pagar um tremendo banquete de salsicha no pão. Vem gente provar que é bom. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Ô Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. No tempo da minha avó era tudo diferente, olha aí que vem. Vem gente provar, vem gente. 30 contos dava pra pagar mais de um mês de almoço na velha pensão. Vem gente provar que é bom. Antes dava pra bancar, hoje nem pra fazer frente, olha aí que vem. Vem gente provar, vem gente. 30 contos já dá pra pagar, mas cuidado menino com a tal inflação. Vem gente provar que é bom. Ou Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Ou Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar, vem gente. Ou Amanda Carrocinha pra vender cachorro quente. Vem gente provar. Sinal dos tempos, tudo mudado. O que é hoje nem é sombra do passado. Como era lindo, todo domingo, sentar à mesa e aguardar a sobremesa, ouvindo um papo bem animado, o avô do lado ensinando a tradição. Como era bom, olha aí, que criação. Tão acabando com essa instituição mais uma vez. Como era bom, que criação. Tão acabando com essa instituição. Porque hoje vovô bate perna fazendo baderna, governa na ilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. E a vovó, vejam só, arrumou um garoto que é uma maravilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. A mãe virou feminista, virou anarquista, só pensa em guerrilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. O pai que era homem bom foi sair e voltou com batom na virilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. É sinal de quê? Sinal dos tempos, tudo mudado. É. O que é hoje nem é sombra do passado. Vale pra você. Como era lindo, todo domingo, sentar à mesa e aguardar a sobremesa. Ouvindo o quê? Ouvindo o papo, bem animado. E o avô? O avô do lado ensinando a tradição. Como era bom. Que criação. Que criação. casada se chamam de filha. Mudou bastante, mas já foi uma família. O tio que era executivo agora é um nocivo chefe de quadrilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. E a tia que é boa aprendiz já meteu o nariz e segue a mesma trilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. A prima moça recatada no fundo é tarada por uma braguilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. E o primo que era de fé tá dançando balé de colã e sapatilha. Mudou bastante, mas já foi uma família. Tomara que não haja luto, pois vai ter tumulto se tiver partido. Por favor, eu posso enlouquecer, tem nenhum valor. Amor, não sei nem controlar, faz balançar meu coração essa paixão. Corre nas veias, nem levantar o meu astral. Não seja assim tão desigual, faz acender a chama que me incendeia. Vem dividir comigo teu calor. Eu quero te sentir, entenda por favor. Eu posso enlouquecer por falta de amor. A vida sem você pra mim não tem nenhum valor. Amor, não sei me controlar, mas balança meu coração essa paixão. Essa paixão corre nas veias. Levantar o meu astral. Não seja assim tão desigual, faz acender a chama que me incendeia. Vai a vai. Chora, chora, tens motivo para chorar. Abra o peito, é o jeito de libertar. Ah, é. O que está a te sufocar. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Porque o amor muitas vezes é cruel, mas pode te dar o céu, as estrelas e o mar. E faz também da tristeza a alegria. Põe calor na noite fria, faz o escuro clarear. Chora aí. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Mas chora, chora, ai meu Deus do céu. Tens motivo para chorar, abra o peito. É o jeito de libertar, ah, é. O que está a te sufocar. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. O desamor é amargo como fel. Quebra o pote de mel, faz o pranto derramar. Não há ninguém que jamais chorou um dia. Dor de amor é fantasia, deixa o carnaval passar. Chora aí. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Chora, menina, chora, quem não chora por amor. Chora, menina, chora, pra expulsar a tua dor. Dá-lhe, Chiquinho. estaremos outra vez. Com certeza nada apagará esse brilho de vocês, vocês, vocês, o carinho dedicado a nós. Derramamos pela nossa voz, cantando a alegria de não estarmos sós. Boa noite, boa noite, pra quem se encontrou no amor. Boa noite, boa noite, pra quem não desencantou. Boa noite, boa noite, pra quem veio só sambar. Boa noite, boa noite, pra quem diz no pé e na palma da mão. Boa noite, boa noite, pra quem só sentiu saudade afinal. Obrigado do fundo do nosso quintal, mais um pouco vai clarear. Ah, vai clarear. Nos encontraremos outra vez, com certeza nada apagará, nada apagará esse brilho de vocês, vocês, vocês, o carinho dedicado a nós. No pé e na palma da mão. Boa noite, boa noite, pra quem só sentiu saudade afinal. Obrigado do fundo do nosso quintal. Boa noite, boa noite, pra quem se encontrou no amor. Boa noite, boa noite, pra quem não desencantou. Boa noite, boa noite, pra quem veio só sambar. Boa noite, boa noite, pra quem diz no pé e na palma da mão. É isso aí, ouvimos o lado A desse vinil do grupo Fundo de Quintal. O vinil chama Do Fundo do Nosso Quintal. E esse lado A tinha as músicas, tem as músicas, né? Eu Não Quero Mais, A Carrocinha, Cachorro Quente, Já Foi Uma Família, Egoísmo, Para Que Viver Assim, Chora Menina Chora, Do Fundo do Nosso Quintal. É isso aí, estamos ouvindo esse vinil Zena, em especial eu, Primavera também, que está chegando amanhã com essa chuva maravilhosa. E é isso aí, continue ouvindo aí, 96,1, vou tocar agora o lado B desse maravilhoso vinil, é isso aí, Samba da Terra. Não sei ser, e não há explicação, melhor foi o sonho que eu quis, bem real pra ser feliz, mas virou a minha dor. Pior, queda dura de se erguer. De repente um amor menor se chegou bem devagar e tomou o seu lugar. Certas linhas tortas fazem ver, e a gente aprende assim o que é sofrer. E e quem só vê razão na proporção perde por querer, não vê coração. Você foi pra mim uma lição que tanto fez doer, eu sei de cor. Se mal o bem me faz, não quero ver. Tantas você fez, que acabou de ver. O meu amor. Chegou bem devagar e tomou o seu lugar. Certas linhas tortas fazem ver que a gente aprende assim o que é sofrer. E quem só vê razão na proporção perde por querer, não vê coração. Você foi pra mim uma lição que tanto fez doer, eu sei de cor. Se mal o bem me faz, não quero ver. Tantas você fez, que acabou de ver o meu amor. Sombrinha, esse pagode vai pra todos os malandros aposentados, nativa também. Quero ouvir, meu compadre. Namorou a Leonor, se amigou com a Judite, com a Joana se casou e depois pediu desquite. Um grande paquerador, foi o bamba do elite, um profissional do amor. Bom malandro, acredite, mas depois se apaixonou por alguém que não lhe quis concretizar o sonho de viver feliz. Desculpa. Quis abdicar em hora ruim, vive a lamentar, a vida é assim. Tinha tudo que um homem quer, mas apareceu a tal mulher e ninguém mais leva fé. Zé foi um bom vivã, pois hoje é só Zé Mané, o Dom Juan. E ninguém mais leva fé, e o Zé foi um bom vivã, pois hoje é só Zé Mané, o Dom Juan. Namorou a Leonor, se amigou com a Judite, com a Joana se casou e depois pediu desquite. Um grande paquerador, foi um babado elite, um profissional do amor. Bom malandro, acredite, mas depois se apaixonou por alguém que não lhe quis concretizar o sonho de viver feliz. Quis abdicar em hora ruim, vive a lamentar, a vida é assim. Tinha tudo homem quer, mas apareceu a tal mulher e ninguém mais leva fé que o Zé foi um bom vivã, pois hoje é só Zé Mané, o Dom Juan. E ninguém mais leva fé que o Zé foi um bom vivã, pois hoje é só Zé Mané, o Dom Juan. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tá gostoso demais. Nossa. vai lembrar aqueles bailes lá de São Vicente, que a terra é o dia. É o Valentim. É assim que fica bom. Beleza pura, mano. Pra que eu de novo lhe possa ver sorrir, faz por merecer este novo amor que morre por você. Abre o coração, deixando entrar gostoso essa paixão, que é todo meu prazer. E por que não? Tenho você como se fosse meu irmão. Tenta se redimir pra ter a paz, morando mais nesse meu coração. Faça, deixa alguém sorrir, que nunca é tarde pra saber o que é uma gratidão. Pra não te magoar, É, a gente sem perceber se tem mais pra pensar, tem menos pra fazer e que se deve achar e não perder o tempo. Vai passando como trovão, eu não discuto e sei, cada minuto é um rei que traz o luto, a lei e a solidão. E traz também saudades, realidades, como ninguém traz. Traz novos alentos, novos pensamentos, pra quem perder, não se abater e tentar. Quem ficar parado não vai perceber que sem lutar envelheceu sem viver. É, a gente sem perceber se tem mais pra pensar, tem menos pra fazer e que se deve achar e não perder o tempo. Vai passando como trovão, eu não discuto e sei, cada minuto é um rei que traz o luto, a lei, a solidão. E traz também novos alentos, novos pensamentos, pra quem perder, não se abater e tentar sempre. Quem ficar parado não vai perceber que sem lutar envelheceu sem viver. Não se abater e tentar sempre. Quem fica parado não vai perceber que sem lutar envelheceu sem viver. Vamos ver! lindo, sereno. Vamos nessa! Com o fundo de quintal, com o fundo de quintal, com o fundo de quintal, com o fundo de quintal. Mamala, elele, mamala, la, mamala, elele, ayue, comue. Mamala, elele, mamala, la, mamala, elele, ayue, comue. Tem farra até de manhã, no clube marítimo africano, com muita comida na terra boa, discoteca todo ano. Quem lá fizer confusão, vem aqui lá pra fora. Como se que quem o goni mal indo, como se que quem o como se que quem o goni mal indo, mamala ele, mamala lá, mamala ele, ao rei comer, mamala ele, mamala lá, mamala ele, ao rei comer, chechãozinho, que quer o urimanga. Como tudo de queijo, como tudo que batage. Mamala ele, mamala lá, mamala ele, ai que gongue. Mamala ele, mamala lá, mamala ele, ai que gongue. Mamala ele, no louco lá no papo da lá. Mamala ele, no louco lá no papo da lá. Bye. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Estamos aqui no Samba da Terra, nessa sexta-feira, 21 de setembro. E acabamos de ouvir o lado B do vinil Do Fundo do Nosso Quintal, do grupo Fundo de Quintal. E nesse lado B ouvimos as músicas Amor Maior, de Dom Juan a Zé Mané, Conselho Amigo, Pra Não Te Magoar, O Tempo, Andei Andei, Mama Lala e Clube Marítimo Africano. Isso aí, massa vinilzeira em grupo Fundo de Quintal, que tá aí na estrada desde 78. E continua nativa, né, até hoje, que foi o grupo que revelou Jorge Aragão, entre muitos outros aí. Faz um samba um pouco mais pro pagode, assim, mas é um som muito de qualidade aí, muito massa esse vinil. Esse vinil que é de 87, né, ele já não tinha mais o Jorge Aragão, já tinha saído. Assim como o Saim Almir, e entre o Almir, né, o Neossi também, já não tava mais no grupo. Mas é isso aí, Samba da Terra, agora aqui também no nosso BG, um fundo musical aqui tocando Bocato, isso aí que é um brasileiro, trombonista, que daí eu tô mandando aqui o álbum dele aqui no fundo, que chama Tributo a Pixinguinha, que é esse som bem massa que a gente ouviu aí algumas partes e estamos ouvindo no fundo. E uma curiosidade é que esse Bocato, excelente músico assim, ele toca no Faustão, isso mesmo, toca lá na Rede Globo. Mas é, tem que tirar o rango dele aí do mês. Mas isso aí, Samba da Terra chegando ao fim, nessa sexta-feira chuvosa pré-primavera. E vamos que vamos, semana que vem, toda sexta-feira, ao meio-dia, meio-dia e pouco, rolando o Samba da Terra aqui no sua Rádio Livre Capivara. Acompanhe, escute a nossa programação semanal, 24 horas por dia de som bom, rolando aqui em 96,1 e em breve também pela web. Mas se você não conseguiu ouvir algum dos nossos programas ao vivo, você pode entrar no nosso blog, radiocapivara.blogspot.com, e lá você pode ouvir todos os nossos programas gravados aí ao longo desses últimos 1-2 anos aí de existência da rádio. E é isso aí, vamos ouvir mais uns sons aqui, vamos soltar mais uns vinils. Mas é isso aí, Samba da Terra, até mais, 96,1, boa primavera para todos. The top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of